escolhido de Deus. Ele colocou você em meu caminho e tudo se permaneceu. Contigo eu quero estar pra sempre. Contigo eu quero estar pra sempre. O nosso amor é verdadeiro e profundo. Nada pode abalar, nem mesmo as tempestades, a fúria do mar. Porque Deus é nossa fortaleza e nos faz firmar o nosso espaço. Como é bom estar contigo, dá muito beijos e abraço. A coisa mais linda que caiu no meu braço. Com o seu lindo sorriso me sinto num espaço e num paraíso. O bom mesmo é estar contigo. Nosso amor foi nascido de Deus. Ele colocou você em meu caminho. E como poderia me esquecer de ti? Se seus gestos e seu jeito nega é o que me faz sorrir. Eu estou com sorte, o motivo me lembra você, meu coração. Fica acelerado sempre quando te vejo. Será que é estranho? Será que é normal? Só sei que quando te beijo me esqueço de todo mal. Eu quero estar contigo, não importa o lugar. Eu só espero você aceitar. O nosso amor foi nascido de Deus. Ele colocou você em meu caminho e tudo se permaneceu. Contigo eu quero estar pra sempre. Contigo eu quero estar pra sempre.